pedindo ao Senhor, meu grande amor. Nos meus sonhos eu te imaginava, como eu te esperei. Mas Deus tem o seu tempo. O plano dele era eu te encontrar. Tudo aconteceu, você e eu. Deu tudo certo. Agora eu tenho você comigo e sou tão feliz. Sou tão feliz. Agora eu tenho você comigo. Foi Deus quem me deu você. Falávamos por horas e horas. Você combinava comigo. Já sabia que era você. Mas Deus tem o seu tempo. O plano dele era eu te encontrar. Tudo aconteceu, você e eu. Deu tudo certo.